Essa, meu maestro, não poderia ficar de fora. Tudo começou assim. Alô, meu povo. Vamos cantar. Sabe, eu não consigo entender. Quando chego perto de você, eu fico todo bobo, rindo à toa. Senti o seu calor dentro de mim. Eu nunca senti um amor assim. Nunca mais vai existir outra pessoa. Tomou conta do meu pensamento. Quero ver vocês cantar. E agora é só você e eu. Não controlo o meu sentimento. Por quê? Por quê? Porque o meu coração já é seu. É seu, é seu. No balanço. Meu desejo de querer. Arrocha. É seu, é seu. Toda noite quando eu sonho com você. Sou seu, sou seu. E na hora do prazer. Sou seu, sou seu. Eu acho que nasci pra ser só seu. Manda um forte abraço pra Conexão Estúdio. Aguenta, coração apaixonado. Zé Giovanni ao vivo, hein, amor. Portal do Arrocha. Paixão assim eu sei, não existe igual. Às vezes me pergunto se é normal. Se eu tô exagerando, me entregando demais. Um anjo assim não dá pra resistir. Deus te pôs no mundo pra me seduzir. Provei seu paraíso, agora eu quero mais. Tomou conta do meu pensamento. E aí, meninas? E agora é só você e eu. Não controlo o meu sentimento. E aí, diamanáticas? Por quê? Porque o meu coração já é seu. É seu, é seu. Meu desejo de querer. É seu, é seu. Toda noite quando eu sonho com você. Sou seu, e na hora do prazer. Sou seu, eu acho que nasci pra ser só seu. Só seu, só seu.